sempre quis que o rap fosse o meu trabalho. Mas tinha sonhos grandes e não tive o salário pra gastar com as vadia, comprar meus carros, meus boot da Jordan. Sempre pensei que esse corre era foda. Nunca entendi o sentido do jogo. Seu cash representa porque seu saldo é negativo no bolso. Fama ganha grana ou fazer rap só por sonho. Não me engano, minha dama, meu zap. Nesse jogo eu ganho vida bipolar e eu divido em tragos. Hoje eu trago comigo um monstro que acordou atordoado. Trágico, mas é o fardo que eu carrego. Transformo isso em rango e alimento o meu ego. Eu nunca me escondi, sempre andei pela sombra. Qual o motivo da treta? Falo preço, nós cobra. Qualquer lugar tem um respeito, mas sorrir não tem como. E sobre o rap é respeito, isso que aprendi uma com Vonda. Uma vida viveu agora, porque ela sempre vai embora. Não falo de fora, quem disse que ao menos chora? Sei que faz a hora, a vida passa como uma aurora. Viver é escrever a própria trajetória. Uma vida é viveu agora, porque ela sempre vai embora. Não falo de fora, quem disse que ao menos chora? Sei que faz a hora, a vida passa como uma aurora. Viver é escrever a própria trajetória. Como pra caralho, falo pouco, ando lento. Minhas trecas só facada, eu não sou vendedor de lenço. Pense em cada letra que eu senti de escrever. Se eu rimasse revoltas, nego não ia entender. Quando meu pai foi embora, muito desprezo, descasso. Vendia droga na escola, o descanso era escasso. E saco, limpava uns ralos, engraxava um sapato. Virava o meu trocado e não tirava os bode otário. Eu sou imundo mesmo, quem te disse que eu não era? Essa porra é rap, eu não escrevo pra novela. Até que eu morra vou correr, desejo ser lembrado. Que se for lute com rap, uma vida meu legado. Tão falando de mim, sinto minha orelha quente. O que falam de mim, as letras vão vir pela frente. Redimi porra nenhuma, essa merda é pra sempre. Meu flow é tipo Glock, é tiro pra fuder sua mente. Os carentes, infelizes com anemia. Sempre a mesma ladainha, tipo Alice no País das Maravilhas. Quem diria, a morte que cê teme um dia brinda a sua família. Um, dois, três copos de rum. Minha banca é só pirata, então vai tomar no cu. Derrubo um por um, extermino Black Trunk. Cartepino, eu sou no rap, esmago eles tipo um tanque. Uma vida viveu agora, porque ela sempre vai embora. Não falo de fora, quem disse que ao menos chora? Sei que faz a hora, a vida passa como uma aurora. Viver é escrever a própria trajetória. Uma vida viveu agora, porque ela sempre vai embora. Não falo de fora, quem disse que ao menos chora? Sei que faz a hora, a vida passa como uma aurora. Viver é escrever a própria trajetória. Nunca tirei os bode otário, isso é fato. Mas tem aquele estilo, você tá ligado. Os cara mesmo se soa, se abre ideia de cabaço. Não digo que são todos, mas digo que são vários. Esse não é meu foco, pensamento é visionário. Faço rap pra não vender droga, pensando em ser milionário. Desisti do sonho não, nunca. Mantenho minha postura, uma vida truta. Cidade da garoa, eu de calça, blusa. Suspeito pros coxinha, pior que acusa. Zé Povinho me acusa, só Deus me condena. Eu sei que ele perdoa, mas eu não vou ter pena. Desse frango que arranco as penas, puta sem valor dispensa. Querem encher minha dispensa, eles não pensam como a gente pensa. Então esquenta não, se a gente tá na cena, irmão. O plano é bom, minha banca, o bilho bom. Resulta em som, Jim Jones e Sin City, o Tom. Som pra cada verão. Uma vida viveu agora, porque ela sempre vai embora. Não falo de fora, quem disse que ao menos chora? Sei que faz a hora, a vida passa como uma aurora. Viver é escrever a própria trajetória. Uma vida viveu agora, porque ela sempre vai embora. Não falo de fora, quem disse que ao menos chora? Sei que faz a hora, a vida passa como uma aurora. Viver é escrever a própria trajetória.